0903, de colosso, você escuta. 0903, sob contato radar, sobre 360, da presente Leda, para Leda Bridges. 360, da presente Leda, 0103. Boa noite, avistado, livre pouso na 10, o vento 1,60 graus com 5 nós e o altímetro 0 no 6. Livre pouso pista 10, igual a 601. Tem o brilho da balizamento e do papi, por favor, brilho 2. O senhor quer que diminua o balizamento e o papi, é isso? Isso, diminui, está muito forte. Tower, go 1856, holding point, runway 10. 1856, good evening, maintain position before the holding point, runway 10. In position, go 1856. O governo 601 melhorou o papi, pelo menos? Tá ótimo, obrigado. Salvador, bom, 273, boa tarde, informação Terra. 273, sobre a sua identificação desse via para 2000 na chegada Bond. Via 2000 Bond, 1015. 1016, existe. Obrigado. Sou meio autorizado, pushback, somente chamo para o táxi. Eu pedi mais somente para o táxi, obrigado. Paulo Salvador, é o T3629, boa noite. Cliente da informação Tango, é para São Paulo, Congonhas, pronto para a cota. Boa noite, T3629, autorizado Congonhas, nível 360, via Upper Zulu 16. Saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5537, coteja. Autorizado São Paulo Congonhas, nível 360, Éfero Zulu 16, aerovia, saída da Euleda, controle 1208, transponder 5537, o T3629. A foi Euleda Bridge. A Euleda Bridge, ciente. Fechamento correto, chama para o pushback, acionamento. Vai chamando. Décimo 9 e tenha uma boa noite. 219, seja. Paulo Salvador, boa tarde, dona 601. 601, boa tarde, prossiga. Ok, livrou da Alfa, 601. Gente, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Bom, atento da Juliette, 601. Clear 56, clear to take off, the wind is 160 degrees with 6 knots. Clear for takeoff, go 1856. Para o táxi azul 4206, tem 48 a bordo, 3 horas e 45 até na Maceió. 48 a bordo, altímetro 10 no meia, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 no meia, Epsilon 6, bom voo. Índia Alfa, 18 meia, ponto de espera, azul 4, 2 no meia, obrigado, até a próxima. Go 1856, airborne at 41, calling all departure control 120.80. Have a nice flight and a good night, sir. Thank you, 2880, go 1856. So long. Celebrate departure control, go 1850.56. Agora eu devo pegar aqui a esquerda, o azul, quanto 064, quanto 206, deve ser. Está presente, torre 1 noite, decimal 6. East 390, book a departure, casual transition. Flap left level 390, book a departure, casual transition. Go 1856. Altímetro 10 no meia. Taxi via parte principal, reporte passando o portão 612. Reporta passando 612. Fernando da 3325. 251, 3325, 103, boa noite. Boa. Azul 406, vento é 170 graus com 5 nós, está autorizada a sua decolagem da 10. Decolagem para azul 4206. Gente, observe o banho da Gol, parando no portão número 4. Segue via Índia Alfa no ponto de espera Torre 1 noite, esse palmeia é bom voo. Azul 4206, decolou de Salvador aos 45, o controle aguarda em 120 decimal 8 e tenha uma boa noite. Obrigado, valeu. Até a próxima. Oi, Buenas, outro 3567, para São Ponto, de espera para boa noite, 3567, ali mantém 10. Controle Salvador, muito boa noite, azul 4206. Decola no perfil da PUCA. Cruz agora 2.374. Perfil PUCA Jamon Caju. Coisa Mucazu, entendeu? Sessão 370, é isso? 370. Bono 273, livre de restrição, 10 para 2000, 2016, autorizada final LSXA, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, XA, Bono 8, Bono 273, 2016. O vento é 160 graus, 5 nós, está livre de decolagem da 10. Roger 10, Ultra 3, 567. E 567 decolou aos 47, o controle 120.8, tenha um bom voo e um bom dia. Obrigado, bom serviço. O 56 vai chamar Recife na 2685, alternando na 2545. 685, 12545, go 1856. Oi. Controle da 357, boa noite, passando 2500 metros. 2567, sob contato radar da colagem, sobre a 360, apresente voa direto Elefa. 7360, produção Elefa, o 160. Autoridade, chama pro táxi. Autorizado, vai chamar. Hotel Juliette. Meia 40-47, 36-40-47, com 165, Brasília aos 30. Salão 6143, acena identificação, voando na proa de Duna, 10 para 2 mil pés. Duna 2 mil pés, identifica, né? 6143. O Chiner 6143 tem mais alguma informação para passar da passageira desmaiada? Ok, senhora. A última informação da nossa chefe, ela permanece na, no meio da aeronave, a posição do assento é o 10 kg, ou no 0 kg. A segunda mesma, já que nós não temos atendimento médico a bordo, houve uma melhora considerável, a mesma já foi inclusive ao toalete, mas porém permanece com pulso bastante fraco. Foi essa informação que nos foi passada e acompanhada do marido, que encontra ao lado da mesma. Quem sabe dizer se ela faz uso de algum medicamento, alguma coisa, não, né? Eu vou informar, eu vou perguntar, informa, por enquanto a informação que eu sei é que ela encontra-se com o marido, 36 anos de idade, gestante no segundo mês. Gente, eu passei essas informações já para a torre, para repassar o serviço médico aqui da Infraero, E essas informações adicionais que o Jean passou aqui, eu vou passar pra ele já. Ok, eu já vou lhe retornar com relação aos medicamentos, agradeço. Chama Recife no 2685, alternando no 2545. 2685, 2545, azul, 4206, boa. Tá. Localizador, vamos no 273. Vamos no 273, vai completar a final e chamar a torre no 862. Obrigado, vamos no 273. Vamos no 273, 2 milhas para o externo. Bruno 273, boa noite, avistado, livre pouso na 10, o vento 170 graus com 4 nós e o altímetro no 0 no 6. Livre pouso na 1-0, Bruno 273. Siga. É negativo a informação da nossa comissária de que a mesma não faz uso de medicamentos, ok? Ah, ok, então vou passar todas as informações aí, Fraero, muito grato. Agradecemos também a 143. No 43, eu falo que o senhor é o número 1 na aproximação. A velocidade está a critério do comandante. Número 1, velocidade a critério, grato, Oceaner 6143. 3567, chama Recife no 288, alternando 1260. Obrigado, boa noite. Boa, bom voo. Alfa no ponto de espera 386, 3629. No 273, no solo ao 55, ao livrar à direita, chama o solo em 121 no decimal 9, tenha uma boa noite. Obrigado, entra. 273 Livorno, Alfa, mantendo disputa. Polo 273, táxi via Alfa, repartindo para Juliette. Alfa, repórter, Alfa Juliette, Livorno 273. Salvador, boa tarde, 601, informação uniforme, aprovação para o Galeão. Boa tarde, no 601, autorizado Galeão, nível 360, via Zulu 10. Saída da Eulê da Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5560, corteja. Bom, 601, aprovado Galeão, 360, Zulu 10. Decola na da Eulê da Bridge com curva direita, 1208, controle 5560, transponder. Gol 601 no nível 360 e o portão é o 4. Procedimento correto, para o pushback sonamento. Informação. 1-0, boa noite. Tá 3629, boa noite, está autorizada a linha decolada 1-0, vento de 1-60 graus com 4 nós. A linha decolada 1-0, está 3629. Boa noite, o nosso 567, de informação uniforme, do norte, autorização Brasília. 567, autorizado Brasília, nível 360, via Aterzulu 17. Saída Arbor, Elefa, Ofito. Decola 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5561, no cotejo. 60, autorizado, Aterzulu 17. Decola 10, curva direita, Arbor, Elefa, Ofito. 1208, controle 5561 no transporte, 567. Procedimento correto, chama para pushback sonamento. Chamando 567. 273, táxi via Juliette, portão número 8. Juliette para o 8, gol 1273. Tá 3629, decolou 59, o controle em 120, decimal 8, tenha uma boa noite. 208, boa noite, tá 3629. Salvador, boa noite, tá 3629, Dael Leda, na sua escuta. 3629, subcontratada na decolagem, sobre 360, após 2 mil pés, vai direto Leda, após Leda Bridge. Sabe 360, quase 2000, boa Leda, depois Bridge, 3629. Mike, é correto, confirma. Ok, permanece no solo? Consciente do giro, então chame ao término, QNH 10, 16 e o vento, pela a temperatura 27. 361-43, redução a critério para aproximação. Informe que receberá vetor final para o localizador. Muito grato, Xana 6143, reduzindo. Possibilidade do 61-43 lá na porta do marcador com a referência? Está autorizado, você está visual com a 10? Deu, já. Então eu vou para o marcador, altitude recomendada 1700 pés, ajuste 1016. 1700 no 06, a Xanel 6143 é importante para precisar. Zero, pode informar o horário do plano? Só um minuto. Repetitivo é 21h40. Vou entrar em contato com a empresa. Ok, em todo caso, se continuar o horário do repetitivo, devemos ter mais uns 5 minutos. Então eu vou aguardar os 5 minutos e depois eu copio. Obrigado. Ok, saiu da prevista da Elza da Bridge. Da El Bridge, obrigado. Salvador! Boa noite, Altan 3897. Boa noite, 3897, pronto para cópia? Pronto, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Perzulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5563, coteja. 3897, está autorizado Guarulhos, nível 340, via